sensualiza, arrasa na pista, hipnotiza, não dá mole, só quer curtir a balada, é o terror das recalcadas. Inveja mata, hein? Tentam por defeito num corpo perfeito, mas não tem jeito, já tem todo o conceito. Só curtindo um som, tomando chandon, com seu vestido branco destacando no neon. Várias amigas gata, mas é a mais bela. Não anda, desfila como na passarela. Subindo, descendo, vai até o chão. Dedinho na boca, meu Deus, que tentação! Se joga, provoca, não olha e nem rola. Todo mundo quer chegar, mas ela não dá bola. Quem sabe uma chance no final do baile. Um convite pra suíte, um rolê na minha nave. O baile para só pra ver você dançar. Desse jeito cê me mata e não dá. Nave no fim do baile, um rolê de nave. O baile para só pra ver você dançar. Desce, rebole, olha, mas não dá bola. Desse jeito cê me mata e não dá. Nave no fim do baile, um rolê de nave. Ela tem personalidade, é bela por si só, sem maquiagem. Tem a imagem de uma princesa na Black Night, é a realeza. Ela é riqueza, é ostentação, é beleza, ousadia, persuasão. Quer tá na pista, mas ela é Blu-ray em alta definição. Configurei olhar fatal, mas não me intimido. Se o céu é o limite, ela é o paraíso. Me leva contigo ou deixa eu te levar. Dança assim pra mim que eu vou te amar. Nem por isso, mas por tudo mais. Sei que vou te mostrar do que eu sou capaz. Sei que você gosta de aventura, do perigo ao ponto seguro. Te leva à lua, leva à lua. Baile para só pra ver você dançar. Desce, rebole, olha, mas não dá bola. Desse jeito cê me mata e não dá. Nave no fim do baile, um rolê de nave. O baile para só pra ver você dançar. Desce, rebole, olha, mas não dá bola. Desse jeito cê me mata e não dá.